Olá, esse é o JCAM Talks, o bate-papo relevante e inteligente do portal JCAM e do Jornal do Comércio de Manaus. No programa de hoje, Marx Gabriel falando do passaporte da vacina e os impactos na economia. Olá, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi, boa tarde os amigos aí que nos dão a satisfação de permitir entrar ao vivo aí pelas redes sociais do Jornal do Comércio, pelo Instagram, YouTube, Facebook, também pelo nosso portal, né, que é o portal JCAM. Aquele endereço, Calbi, jcam.com.br, e também esse nosso áudio está sendo gravado aí para subir pelas ondas tropicais a nossa querida e histórica Rádio Baré, 4.895 kHz. Pois é, Fred, e aí, olha só, o nosso principal assunto hoje é exatamente essas restrições, e nós vamos conversar sobre isso com o empresário Max Gabriel. Gabriel, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fred, boa tarde, Calbi. Agradecer aqui o convite do Jornal do Comércio, pela qual eu sempre tive um enorme respeito pelo doutor Luísio, pelo Sócrates, pelo Adalberto, e parabenizar vocês, que num momento onde discutir, fazer o contraditório, discutir os assuntos com verdade, tem sido tão pouco usual, infelizmente, na mídia no Brasil, e não seria diferente na mídia do Amazonas. Então, muito obrigado, estou à disposição. Gabriel, essa nova safra aí de Covid que nós estamos vivendo de novo, quer dizer, claro que a gente sabe muito bem que está um pouco diferente daquilo que a gente passou há um ano atrás, mas isso tem incomodado bastante as autoridades, tem incomodado bastante as pessoas que trabalham com saúde e buscam, de certa forma, tentam de uma certa maneira, fazer com que isso seja amenizado da melhor maneira possível. Uma dessas questões é pensando-se em restrição, de novamente de ir e vir, de trabalho, de economia e tudo mais. Eu te pergunto, antes de entrar diretamente nessa questão, Gabriel, como é que você está vendo a possibilidade de se fazer novamente essas restrições? E eu queria que você fizesse um comparativo exatamente com o nosso atual, com o nosso ano passado. Primeiro, assim, se a gente for pensar em restrições, nós precisamos entender sempre qual o propósito seria essas restrições, né? E se o propósito é impactar em relação à saúde, eu diria para você que fazer restrições do ir e vir, restrições em relação a passaportes vacinais ou isolamentos, isso é absolutamente ineficaz. Né? E o Manaus, se fizer alguma coisa sobre isso, Manaus vai fazer o contramão de que os países desenvolvidos já estão realizando. Nesta semana mesmo, ontem, o ministro Boris Johnson, na Inglaterra, anunciou o fim do passaporte sanitário e o fim do uso de máscaras. Ontem. Né? Nós temos aqui o governo de Rondônia e o governo de Goiás, através do Ronaldo Caiado, que sancionaram leis proibindo passaporte sanitário. Então, nós estaríamos indo contra exatamente aquilo que Inglaterra, Espanha, Israel já está pensando em fazer. Muitos já estão fazendo, né? Como o Boris Johnson fez ontem. Em relação ao comparativo do que é o Omicron e o que foi a cepa do ano passado, não é uma diferença pequena, é uma diferença monstruosa. Os órgãos de controle que você disse, se eles realmente estão preocupados, eu poderia dizer, com base nos dados que eu vou dizer aqui, que são dados oficiais do Registro Civil do Brasil, que ou os titulares desses órgãos estão absolutamente mal informados ou tem alguma outra coisa que eu não sei o que é. Mas vamos lá. Eu não sei se vocês todos sabem disso, mas olha, vejam só esses dados para a gente ter só um pouquinho de avaliação. Neste agora, 2022, do dia 1º de janeiro ao dia 19, que foi ontem, nós tivemos 17 óbitos em Manaus por Covid registrados nos cartórios de Manaus. 17. dados oficiais do site da Transparência Civil. No ano passado, Calbi e Fred, durante o mesmo período, do dia 1º de janeiro ao dia 19 de janeiro, nós tivemos 1.343 mortos em Manaus de Covid. Então, eu diria para você, quem compara 17 óbitos com 1.343, ou tem um problema gravíssimo de cognição, ou de informação, ou de desonestidade intelectual. Então, nós não estamos vivendo uma terceira onda. É por isso que, de novo, eu elogio o Jornal do Comércio. Quando eu vejo redes locais, conhecidas demais do Amazonas, e que chamam assim, especialista, diz que vão morrer 2.000. Uma pessoa dessa precisa ser processada. 17 óbitos contra 1.343. Apenas em uma semana, do dia 7 do ano passado, 7 de janeiro, ao dia 18, nós tivemos 783 óbitos. Então, não sou só eu que estou dizendo, não é os dados do Registro Civil. O maior grupo privado de hospital de Manaus, que tem a maior quantidade de leitos somado dos outros três privados, que é o Grupo Samel, tem uma pessoa internada hoje. Uma. Por Covid. Eu te pergunto, quer dizer que só adoece, só é internado quem vai para a pública? Então, primeiro, nós não poderíamos fazer isso nunca. O secretário de Saúde do Estado, o doutor Anuar, eu acredito que ele teria a responsabilidade de vir tranquilizar a população, assim como seria a responsabilidade desses órgãos de controle, não de causar terror. Quando a gente vê o que está acontecendo no ginásio Vasco Vasques, fazendo as pessoas irem desesperadas, se aglomerando no sol quente de Manaus para correr e fazerem testes, comparando a atual situação com a anterior, é um absurdo. Legal. Fred? Marcos Gabriel, sempre uma satisfação. É uma verdadeira aula. Olha só, é interessante a gente ver esse movimento, né? Porque você falou muito bem, né? da necessidade dos órgãos de saúde de criarem um movimento contrário ao movimento que tem se tentado criar, de criar um certo terrorismo, né? A gente vê aí esse movimento, essa corrida das pessoas quase que desesperadas, gerando um caos, né? E outra, além disso, né, além dessa grande pressão que se tem em relação ao serviço de saúde, por conta de tudo isso, tem uma outra situação também, que no final das contas são algumas perseguições a determinados setores, como se esses setores fossem responsáveis pelo que está acontecendo, né, sem entender toda a dinâmica, né, dessa nova variante e da contaminação, que muitas vezes ela seja impossível de conter no final das contas. Pela sua própria característica, como se fosse uma grande gripe. Mas, assim, eu falo porque agora mesmo a prefeitura divulgou que ontem saiu um decreto também municipal proibindo durante 30 dias todo tipo de evento. A gente viu ontem também o prefeito jogando a culpa aí por conta de festas, jogando culpa em pessoas responsáveis de eventos. Aí, inclusive, hoje no nosso jornal, no nosso portal, também temos notícias aí do setor de eventos se sentindo perseguido, sentindo que está sendo jogado a culpa para eles, quando que, na verdade, teria que se analisar mais profundamente de quem é a culpa, qual é a razão de... Você vê todo esse movimento, Marx, que de alguma forma parece que tenta jogar a culpa na costa de alguém, mas não examina profundamente, na verdade, toda essa relação, que no final das contas a gente tá lidando e tratando de saúde pública, né? Fred, assim, é ruim, é triste ver o poder público, como ontem o prefeito Davi Almeida, inclusive de uma maneira absolutamente descortês com a repórter, agindo daquela maneira, quando a repórter fez uma pergunta básica para ele. Existe um decreto que diz que não pode ter mais de 200 pessoas aglomeradas. Vocês estão com muito mais do que isso aqui. E aí ele queria diferenciar o que é show, o que não é. É triste, mas é a mesma retórica. Se você pegar no final de 2020, o governador Wilson Lima decretou lá um lockdown, no final de 2020. Porém, dias antes, nós tivemos eleições. Eleições onde não tinha medição de temperatura, eleições onde não tinha, ninguém estava fiscalizando se alguém é de máscara ou sem máscara. Né? E uma semana depois, fez o que fez. Né? decretou um decreto, decretou lá o lockdown, que ia começar a partir do dia 28 de janeiro, se eu não me engano, fez isso dia 23 de dezembro de 2020. Só conseguiu colocar um leito na Newton Lins depois do dia 20 de janeiro, um mês depois. Mas fez a mesma coisa. Diz que o problema era as famílias manauaras que tinham passado o 31 de dezembro com as suas famílias. Infelizmente, o governo faz isso. É triste, né? Ou seja, ele quer colocar a responsabilidade em quem produz. E já que você está falando em quem produz, eu não sei se todos têm essa dimensão. Mas vamos falar da economia de Manaus. Manaus tem uma renda, um PIB per capita de R$38 mil por ano. Eu não sei se o Calbi e o Fred sabem, mas a gente acha que Manaus é uma cidade rica, porque o PIB absoluto de Manaus é o sexto do Brasil. PIB absoluto. Dinheiro do distrito que não fica aqui. Mas o PIB que vale, para a gente falar se uma cidade, se uma população tem dinheiro, não, é o per capita. O PIB per capita de Manaus, coloca, nós temos 5.550 municípios no Brasil. Vocês sabem qual colocação Manaus está em PIB per capita? 808. Manaus é uma cidade pobre. 37% da população que trabalha em Manaus ganha até meio salário mínimo. 37%. O salário médio de Manaus é de 3 salários mínimos, o médio. Sendo que quase 40% ganha metade de um. Está entre as primeiras 800. Tem 807 municípios no Brasil que tem um PIB per capita maior do que Manaus. Portanto, Manaus é uma cidade pobre, que precisa de emprego, precisa do setor de eventos, precisa do setor de serviços, precisa trabalhar. Vamos ver aqui dentro o que disse. E aí vamos falar do Omicron. E não sou eu que estou dizendo, não. Eu só quero mostrar para vocês aqui dentro, me permita aqui dentro colocar um minuto. Esse é o vídeo do CEO da Pfizer, da agora, de semana passada. Estamos sabendo que as duas doses da vacina oferecem proteção muito limitada, se houver alguma. Três doses com reforço, talvez teria, mas a Pfizer vai lançar alguma vacina para o Omicron em março. Em março. Então, aqui já cai por terra 100% o discurso de passaporte sanitário. Já cai por terra. Nós estamos falando da maior empresa, a empresa que mais lucra hoje com o Covid no mundo, que chama-se Pfizer, onde o CEO veio e disse: duas doses, nada, zero. Talvez uma terceira. E para essa Omicron, nós não temos. Como é que então se exige um passaporte sanitário para reduzir o trânsito de pessoas e, com isso, contribuir com a saúde de alguém? É por isso que eu te digo, quando eu vejo uma série de entidades, Ministério Público, até de contas, vocês imaginem isso, o que que Ministério Público de Contas entende sobre saúde pública e quer exigir passaporte sanitário? Isso é um absurdo. Aí vamos entender a questão do passaporte sanitário, eu não vou nem colocar minha posição moral sobre isso. Isso é absolutamente imoral. Vamos dizer da questão lógica. Se eu exijo um passaporte sanitário para que alguém vá dentro de um shopping, ou num hospital, ou na academia, ou no Tribunal de Justiça, eu estou querendo usar o passaporte por quê? Calbi e Fred, dá-se a entender é porque quem está com o passaporte não transmite Covid. É a única lógica que eu consigo enxergar. Vocês concordam? Não tem outra lógica. Não é isso? Só que quem tem passaporte contrai Covid, transmite Covid, e quem diz é o presidente da Pfizer. E quem diz são todos os dados que nós temos hoje. O Ceará, ontem, a Unimed também colocou lá dentro os termos, os 53 pessoas que estavam internadas em UTI da Unimed em Fortaleza, 70% tinham tomado até duas doses de vacina. Então, quando alguém vem e me diz em exigir um passaporte sanitário, eu só posso entender, apesar da ilegalidade e da imoralidade, mas eu só posso entender que essas pessoas teriam a boa intenção de fazer com que o vírus não circulasse. Mas não é verdade. O ministro da Saúde, em visita a Nova York no último trimestre, estava com seu passaporte sanitário, jantou nos restaurantes de Nova York e estava com Covid. transmitindo o Covid, transmitiu para toda a comitiva que na volta teve Covid, transmitiu e estava com seu passaporte sanitário. Então, como que pode que ainda hoje alguém possa defender o passaporte sanitário com base em algum processo lógico de bom senso como uma finalidade de evitar a transmissão de Covid? Agora, Max, esse aumento de casos, essa duplicação, triplicação, sei lá, de casos da Covid, da Ômicron, ela se baseia única e exclusivamente na própria característica do vírus, na questão da questão de ser propagável muito mais forte e tal, ou ela tem alguma coisa a ver com a falta de, ou com a imensa aglomeração que foi feita, como você disse, o governo começando a culpar, de certa forma, as festas de fim de ano, os eventos ou coisa parecida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu vou te responder, Calbi, com a seguinte informação, dados novamente. Toda a base brasileira da Antártida, isolada na Antártida, está com Omicron. E aí? Como é que chegou lá isso? Está isolada na Antártida. Toda a base está com Omicron. Vou ler para você aqui. Ontem, declaração de ontem. Em Jerusalém, o ministro de Finanças de Israel, Avigdor Lieberman, que escreveu no tweet: não há lógica médica nem epidemiológica no passaporte de vacinação. E muitos especialistas concordam. Em vez disso, tem um impacto direto na economia, no cotidiano, e também tem contribuído para o pânico da população. Trabalharei com todas as partes para cancelar o passaporte de vacinação e trazer Israel de volta à normalidade. Se tem alguém que pode provar para o mundo que não funciona passaporte, é Israel. Porque é o único país do mundo, único, que 100% da população tem 3 doses e agora está na 4ª dose. Com circulação restrita, com máscaras em todos os ambientes fechados. Legal. É que eu te digo, eu só posso crer que talvez o senhor Davi Almeida, talvez o senhor Wilson Lima, o senhor Anoar e esses outros aí dentro que assinam esses manifestos, eles só podem estar ou mal informados ou, infelizmente, tem um desajuste intelectual e cognição absurdo. E uma coisa interessante, Calbi e Fred, vocês já viram, desde 2020, algum órgão de controle do Amazonas que pede fechamento e lockdown, alguém abrir mão dos seus salários durante o mesmo tempo do lockdown? Com certeza não. Eu sabia se vocês já viram isso. Não, com certeza não. Isso me... Mas não teria que ter uma coerência? É. Porque aí mudaria. Porque aí pelo menos alguém queria numa reunião lá dentro, o Ministério Público, o FVS, falaria: olha, nós queremos que feche tudo, as pessoas vão ficar sem trabalhar, as empresas vão quebrar, as empresas de evento vão mandar os artistas embora, mas nós também vamos ficar sem receber. Não é a mesma coisa, porque os salários deles são altíssimos. Durante 2020 e 2021, eu fiz parte de grupos sociais que ajudamos músicos. E o Calbi, que antes da gente conversar, já estava falando sobre música. E eu valorizo muito quem trabalha na música, quem trabalha na arte. E eu me senti até mal de participar de grupos que nós teríamos que comprar cesta básica para músicos. Isso é um absurdo. Enquanto o prefeito nunca abriu mão de um dia de salário. Enquanto o seu Wilson Lima nunca abriu mão de um dia de salário. E, gente, o problema da saúde do estado do Amazonas, me perdoe, nunca foi Covid. Nós temos um ex-governador aonde foi toda a família presa por questão de corrupção na saúde, investigação. Ele mesmo só não foi porque tinha foro privilegiado. Nós tivemos um outro governador que foi preso com a esposa por desvio e corrupção na saúde. Não sou eu que estou dizendo, isso é real, é fato. Verdade. O atual governador, os seus 3 secretários de saúde pregressos foram presos. 3. Por desvios em saúde. O atual governador é réu no STJ por desvio na saúde. E o problema nosso é o Omicron, é o Covid, é a falta de leito. Sinceramente, até quando nós vamos tratar as coisas dessa maneira? E aí eu venho e culpo a população pela sua festa. ou eu faço como o prefeito ontem, que se esqueceu da quantidade de eventos que ele e o governador promoveram no final de ano, vários, né? Inclusive, eu tenho aqui dentro até um vídeo aqui dentro do governador falando: olha, vá lá no show do Gustavo Lima, que nós lhe damos o ingresso e você vacinar. E agora o responsável é a sociedade, o responsável é as pessoas. E me perdoe, as fotos que a gente vê e as filmagens aéreas do Vasco, com as pessoas nesse sol de 38 graus, se aglomerando completamente lá dentro, é uma das cenas mais lamentáveis e hipocrisias que eu já vi nos meus 55 anos. Fred Novaes. Outro aspecto que a gente precisa trabalhar e não deixar de lado, porque quando entra nesse debate, né, de interesse público contra a saúde, você fica aquela história que a economia você vê depois, né, e gera esse grande impacto, né? A gente vive esse ano de 2022, que seria um ano de expectativa de recuperação, apesar de que a gente vai ter aí a eleições que interferem, a gente vai ter até a Copa do Mundo, né? Que de alguma forma também ninguém cria. Nem lembra, né, filho? Pois é, nem lembra da Copa do Mundo. Mas e é um evento, né? Um evento que movimenta a economia mundial. E a gente vê essa situação de engessamento, mais uma vez, mesmo sendo a Omicron, como você muito bem colocou, totalmente distinta de outros tipos de Covid que nós tivemos já. Como é que você vê esse impacto na economia? Esse custo, vamos dizer assim, esse custo Covid, né, ou esse custo má gestão da saúde pública, talvez seja melhor dizendo, como é que a gente pode quantificar esse impacto? Não, primeiro, vamos ao seguinte: Manaus é a sexta capital com maior índice de desemprego do Brasil. Os nossos governantes não se importam com isso, né? Manaus está entre os 10 cidades com maior número de homicídios do Brasil. Isso sim, o governador devia vir a público falar sobre isso. Eu não vi nenhuma entrevista dele aí nos 3 anos de governo sobre Manaus estar entre os 10 maiores homicídios, capitais com maiores homicídios do Brasil. No desemprego, Manaus é a sexta maior, 17,5% de desempregado. Antes disso começar agora, 17,5%. Então, uma cidade que precisa de trabalho. E eu vou dizer para você, todos os dados que aqui a gente comentou, que são dados públicos e que são dados irrefutáveis, porque não há nada mais irrefutável do que a gente discutir saúde lá no último ponto. O último ponto é aquilo que ninguém quer: o óbito de um ser humano, aonde a gente compara e quer dar o mesmo tratamento para uma doença que levou 17 irmãos nossos aqui, manauaras, em 19 dias, contra 1.343 no ano passado. Eu vou repetir: ou é ignorância, ou é absoluto falta de saber, ou é desonestidade intelectual. E eu vou dar um dado para você muito interessante, Fred. Em momentos de recessão, e isso é vida, em momentos de recessão, a nossa expectativa média de vida chega a cair 20%. Qualquer economista razoável sabe disso. Isso é ponto pacífico em economia. Uma recessão prolongada reduz 20% da expectativa de vida, que no Brasil é de 74 anos para homem. Significa, então, que uma recessão vai tirar 14 anos de vida das pessoas mais simples. 14 anos. E isso não é vida? Isso não é destruição de vida? Uma pessoa que viveria 74 e que vai viver agora 60, se ela sobreviver, porque daqui para lá vai aumentar a taxa de suicídio, vai aumentar a taxa de assaltos. Manaus hoje é uma das capitais do tráfico. Outro item que nem o prefeito e o governador também nunca falam, né? Manaus agora, no ano passado, foi sitiada num domingo. Eu não sei vocês, em 55 anos eu só tinha visto isso em filme de Netflix. Verdade. O que você acha que vai acontecer com os nossos jovens com o aumento da recessão em Manaus? Vão virar cada vez mais soldados do tráfico. Eu passei hoje ali, fui levar minha filha no aeroporto, passei ali onde tem, no viaduto da Recife, onde tem aquela homenagem àquelas pessoas que faleceram alguns anos atrás naquela caçamba e naquele ônibus. Sabe o que tem lá pintado? CV. Então, quando eu gero desemprego em Manaus, eu não estou só atrapalhando a vida desse trabalhador e dessa família. Eu estou empurrando para o tráfico os nossos jovens. Por conta de quê? Por conta de uma doença que tirou até agora a vida de 17 pessoas. Cada vida importa? Importa. 17 não é 1.300. No ano de 1918, Manaus perdeu 10% da sua população para a gripe espanhola. 10% para a gripe espanhola. Manaus não parou de trabalhar. Tem um português em Manaus que ficou famoso, o senhor João Carroceiro, porque usou suas carroças para enterrar as pessoas e não deixar que urubus comessem. Homens, sérios, trabalhadores. Prefeito da época não fechou Manaus, governador na época. A cidade se uniu para combater o vírus. Os governantes e órgãos de controle não se uniam para garantir os seus recursos e deixar quem produz e quem trabalha na mão, na rua. 10% da população faleceu em 1918. 10%. Vocês sabem quantos por cento, quantas pessoas já desencarnaram em Manaus desde quando começou o Covid? Não dá. Não dá. Não chega a 9 mil. Para uma população de 2.218.000, segundo projeção do IBGE para 2021. Isso é 0,0006. Verdade. Gente, isso é dado. Agora, eu vou dizer para vocês, nós estamos falando aqui do governo. Realmente, o governo já deu provas, pelo menos para mim, pessoalmente, em esperar nada dele, infelizmente. Mas e a sociedade do Amazonas? Cadê os empresários dessa terra? Cadê as pessoas dessa terra? Cadê os manauaras dessa terra? Pessoas da área médica, pessoas da área do direito, pessoas da área da mídia, pessoas, empresários de comércio, do serviço, empresários que têm a mesma visão e que têm os mesmos dados. Por que eles não vêm aqui debater? Por que precisa ter esse contrato nada republicano e subveniente ao governo? As reuniões que existiam com o governador no passado, eu fui convidado para todas, não pelo governo, mas pelas áreas, pelas entidades empresariais, e não fui. Mas eu vi todas as gravações. Me perdoe, aquilo não é uma reunião. Reunião é altiva quando a gente está colocando um objetivo comum, que o objetivo era resolver o problema de saúde daquele momento, mas ao mesmo tempo manter empregos e economia. Aí a gente se discute contraditório. Empresários me falaram, mas eu fui lá, se eu abrisse a boca, eu seria perseguido. Se eu abrisse... Por quê? Eu perguntei para um dos empresários, na hora que a responsável pela uma dessas fundações lhe perguntou, lhe questionou, por que você não disse? Eu vou garantir o salário dos meus funcionários, mas a senhora podia abrir mão do seu. Esse empresário sorriu para mim. Presidente de uma entidade aqui da área de serviço. Eu falei, desculpe, você não devia estar sorrindo para mim. Então, nós cidadãos, nós sociedade, precisamos também ter um mínimo mais de cidadania, de responsabilidade, de coragem e de discutir dados, informações. Eu digo para você, parabenizo aquela repórter de ontem, até te falei, Fred, para você lhe mandar um abraço, que eu não a conheço. Parabenizo vocês, não esperava outra coisa do Jornal do Comércio, porque estão tendo, e estão perguntando, e estão questionando, e estão discutindo o que é bom para Manaus. Agora, as outras mídias não fazem pergunta alguma. Coloca o dia inteiro. Esse nome de casa, Calbi, que você falou aí dentro, né? Eu vi um vídeo ontem aí de um rapaz desse da mídia aqui, um terrorista desse de mídia, aqui, um bem conhecido aqui dentro de Manaus. Aquele bem conhecido aqui dentro, que fala mal no seu jornal para depois tentar sempre aí dentro algum acordo de benefício. E ele falando desses números. Por que nós temos 5 mil casos por dia? Porque eu tenho um estúdio 5 fazendo 200 testes por hora. Eu tenho um Vasco Vasques lotado fazendo teste. E eu tenho quem deveria estar tranquilizando a população fazendo o contrário, gerando medo e pânico. Aí me perdoe, mas é exatamente isso que você vai ter. Teste todo dia. Quem nessa cidade não está gripado? Verdade. Então, é assim, Me perdoe, mas assim, a gente precisaria ver o bem de Manaus, o bem do trabalhador. Digo de novo, Manaus é uma cidade pobre. Pobre. O 808 em 550 municípios, 5.550 municípios do Brasil, em PIB per capita. Quase um quarto da população que recebe o salário vive com menos de meio salário mínimo, precisando comprar o peixe lá na Panaíba, precisando comprar uma farinha e tal. Esse cara vai ficar onde? Os eventos geram muito emprego, ajudam muito a renda dos ambulantes, de quem está do lado ali dentro. E digo, não é por questão de saúde. Não é. Ok? Não é. Está aí os dados comprovando. Se fosse questão de saúde, me perdoe. Nem sei a formação, aliás, se tem formação ou não, o governador ou o prefeito, mas com absoluta certeza eles não devem ter uma formação assim superior do Boris Johnson. Então ele não chegaria. Né? O Boris Johnson ele ocupa a cadeira que foi de Margaret Thatcher, que foi de Churchill, né? Que foi de Tony Blair. Ele não chegaria ali ontem na Câmara e defenderia o fim dessas atrocidades. E diz que tem que conviver com o vírus, tratar isso como uma gripe e evoluir e trabalhar a sua vida. Agora, Gabriel, essa situação toda, a gente, como você disse, que o mais importante também é discutir com aquele que está na ponta. A população, de modo geral, ela tá, vamos dizer assim, embriagada um pouco pelas mídias. Aterrorizada. Pelos sites, pela mídia, pela grande mídia e tudo mais. E ela fica no meio desse tiroteio. Uns dizem que sim, que pode aglomerar com os devidos cuidados, outros dizem que não pode, e aí entra essa questão das restrições. Eu queria que você falasse para essa pessoa hoje, os nossos amigos ouvintes aí, dos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, o que fazer? Vai fazer? Vai tomar vacina? Vai se evitar aglomeração? Mas se não for possível, entra com máscara, entra com os cuidados sempre. Esse é o caminho a ser feito? Acho que o caminho a ser feito aqui dentro é o mesmo caminho que a humanidade fez em todas as vezes, principalmente das vezes recentes, vamos pensar de 20 anos para cá, através de gripe suína, H1N1 e outras vezes. Todas elas nós já fizemos isso, Calbi. O que, que nós fizemos? A gente, eu quando eu estive na China, eu vi muita gente de máscara, né? Ou é porque tinha uma fumaça muito grande, caso de Xangai, e em Pequim não era. Pequim era muito menos. Mas as pessoas, quando estavam gripadas, usavam máscaras. No Japão, as pessoas, quando estão gripadas, eles usam máscara. É uma questão de educação. Lavar as mãos, usar o álcool, é uma questão de higiene, que tem que continuar sempre, normalmente e naturalmente. A pessoa está gripada, quando eu estou gripado, eu não fico abraçando as pessoas, eu não fico indo até as pessoas, eu não fico tossindo em cima das pessoas. Eu acho que essa conscientização, que é de educação, nós temos que fazer, isso é uma coisa óbvia. Óbvia. Agora, vamos lá. Vamos pensar de uma maneira de inteligência e de bom senso. Por que que está lotando os hospitais? As pessoas estão lotando os hospitais porque estão doentes? Não. Elas estão lotando hospitais, farmácias, Vascos Vasques, toda ponta de esquina de laboratório para fazer teste, para saber se tem Covid, com medo, obviamente, de adoecer gravemente, precisar de uma internação ou até ir a óbito. E isso não é verdade. Portanto, quem tem o Omicron aí dentro e está com algum tipo de efeito, ele vai ter que fazer os cuidados que os médicos hoje já prescrevem. Doutor Zerbalos prescreve, doutor Paulo Porto prescreve, doutor Paulo Nasser prescreve, vai tomar antigripal, se tiver com febre vai tomar aí dentro analgésicos. E é óbvio, se eu estou com 4 dias com a garganta inflamada, tomando anti-inflamatório e não melhoro, estou tossindo e estou tendo febre, há 5 dias tomando antitérmico e não melhoro, eu vou procurar um médico. Talvez, numa situação dessa, a pessoa vai precisar de um corticoide ou vai precisar até de um antibiótico. Isso nós tocaríamos a nossa vida normal e foi a mesma coisa que foi feito. Eu viajei em viagens internacionais durante todos aqueles surtos, todos. Europa, Ásia e Estados Unidos. Nunca parou nada. E você via pessoas com máscara nos aeroportos, em estações de trem de alta velocidade, pessoas com máscara, uns ou os outros não. E a vida tocando, que é o que a Inglaterra vai fazer a partir de segunda-feira, a Espanha vai fazer a partir de segunda-feira, e aqui o ministro do Interior de Israel está propondo que se faça a partir de segunda-feira. Então, eu acho que isso é o correto. Quanto à questão da vacina, a minha posição pessoal é que, primeiro, essa é uma decisão de cada ser humano. Cada ser humano é que toma ou não a decisão do que fazer. É, o termo vacina vem de vacinos, ou seja, da vaca, né? Por quê? Porque foi um médico inglês, em 1800 e pouco, descobriu que quem ordenhava vacas na Inglaterra e na Escócia, ele tinha contato com a varíola bovina. Portanto, ele ficava imunizado da varíola humana. Vacina. Até o ano de 2021, todos nós aqui dentro convivemos tomando vacinas. Tétano, difteria, febre amarela, herpes zóster, pneumonia. Vacinas que foram testadas ao longo do tempo e, como a origem etimológica do nome já diz, vacina, aquela que imuniza. Temos hoje um medicamento, que não é vacina, porque se fosse vacina, Israel com 4 doses, não teria ninguém com Covid e tem um exponencial de Omicron. Então, aí é uma questão da decisão pessoal de cada um. Eu acho que todo mundo tem que tomar essa decisão. Agora, passaporte sanitário, quando se diz passaporte sanitário, como eu disse no início, alguém está pensando, então, que evitaria transmissão, evitaria proliferação. E aí, me desculpe, como 2 e 2 são 4, está absolutamente provado de que isso não existe. Então, qual a lógica de eu exigir um passaporte de garantia que não garante nada? Então, nós precisamos tocar a nossa vida. Vocês sabem qual é o tempo hoje de recolocação no Brasil? Uma pessoa que é demitida hoje, quanto tempo eles levam até conseguir um novo emprego, em média, no Brasil? Não. Esse dado, Fred? Não, não tenho, eu não sei esse dado. Não. 14 meses. Uau, caraca. Ah, e você sabe aonde que é? Qual o nível escolar de quem mais leva tempo para se recolocar? Nível superior? Quem tem nível superior completo. É complicado. Então, eu estou dizendo para você que quando a gente impacta negativamente na economia, como querem os órgãos de controle do estado do Amazonas, como até agora a prefeitura e o governo do estado estão querendo, nós vamos aí dentro aumentar o desemprego. Manaus deve sair, então, da sexta para talvez a primeira de desemprego no mundo, porque nossa matriz econômica é péssima, né? Somos dependentes de distrito e o restante vira periférico. E nós vamos deixar essas pessoas não é desempregadas por 2, 3 ou 4 meses. Não é a Bolsa Miséria que se entrega para essas pessoas e não dá dignidade que vai garantir. Eles vão ficar anos desempregados. Qual o impacto social que disso nós vamos levar e numa cidade que é hoje, infelizmente, uma das capitais do tráfico do Brasil? Verdade. Gabriel, olha só, Fred, agora é só agradecer, né, Fred? Verdade, Calbi, é tanto assunto, né, que renderia com certeza uma outra participação até, mas assim, Gabriel, falando um pouco também, só para finalizar, Calbi, que a gente está falando aí com o CEO da MB Consultoria, né, a gente sabe que as empresas, elas são obviamente impactadas e tudo mais, e você que trabalha com consultoria também, como é que se enxerga esse trabalho hoje nesse ambiente, né, nesse ambiente de tantas interrogações, tantas sombras, E da importância de você ter, por exemplo, uma consultoria para tentar, primeiramente, sobreviver, né? Mas depois conseguir alavancar, mesmo num cenário adverso como esse. Fred, primeiro, tá, só lembrei de um item que é importante. Hoje nós já temos um problema gravíssimo na economia de Manaus. Por quê? Com essa quantidade de testagem, como o Calbi falou, estamos usando o mesmo protocolo, imagine, o mesmo protocolo de isolamento de quem está em positivo, quanto tempo vai ficar isolado, quanto tempo ele pode vir trabalhar ou não, nós estamos usando o mesmo para uma doença, com 17 óbitos de uma doença com 1.343 na mesma fração de dias. Um único cliente nosso está com 170 funcionários afastados. 170. Desses 170, não tem nenhum internado, não tem nenhum em situação de segurança de vida. Nenhum. Mas estão em casa, porque hoje o protocolo é esse. O que vai acontecer? Essa empresa vai ter dificuldades seríssimas e provavelmente muito difícil vai conseguir fugir de um processo de demissão forte daqui a uns dias. Então, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. O empresário precisa se conscientizar que ele tem um papel não somente de melhorar a gestão da sua empresa, mas o empresário, principalmente o empresário brasileiro, ele tem um papel de participar da vida pública e da vida política do país. Não estou falando em política partidária, eu estou falando da política cidadã, de se posicionar frente a situações como essa situação que interfere na vida de 100% da população do Estado e da cidade. Então, acho que o empresariado ele tem que entender que ele não pode trabalhar só a sua empresa da porteira para dentro, mas ele tem que aprender também a se posicionar no setor, né? Avançar o setor aí dentro e participar dos debates que são importantes para a sociedade. Max Gabriel, muito obrigado pela essa verdadeira aula, esse bate-papo, que, como o Fred disse, com certeza ia levar daqui, a gente esticar mais, vai passar a tarde toda conversando, porque tem muita coisa ainda para ser colocada. Com certeza, e sempre da maneira brilhante que você está colocando. Então, a gente quer agradecer... Eu quero agradecer, Calbi, você, ao Fred, ao Adalberto, né, a toda a família do Jornal do Comércio. E eu queria fazer aqui dentro, deixar para vocês, quem sabe uma missão aí dentro, tentem convidar para que debatem esse assunto, não naquelas reuniões fechadinhas ali não, mas debatam numa live o governador do estado, o senhor Wilson Lima, o senhor Davi Almeida, eu fico à disposição para debater com eles, também com o secretário Anuar, convide talvez o Luiz Alberto Nicolau, o presidente da Samel, que tem uma experiência fantástica aqui dentro do combate ao Covid, com seriedade, com eficácia, né? Trazendo inovação aí dentro para Manaus. Quem sabe aí dentro a gente não faria isso, né? Numa live como essa, a gente pudesse debater ao vivo, com a população perguntando, né? Com as pessoas participando, porque aí sim, qualquer um de nós, eu tenho certeza, num debate desse, vai procurar a honestidade intelectual do debate, né? Do fato, da verdade. Portanto, cada um poderia sair dali dentro, talvez convencido ali dentro do melhor caminho para Manaus ou da busca de um caminho que seja interessante. Mas, só para a gente fechar, e o Fred tocou nesse ponto, e o Calbi também, não existe saúde ou economia. Esse discurso de saúde ou economia é um discurso tão pobre, tão raso, que, ao meu ver, ele já desmerece quem o diz. Obrigado mais uma vez. Fred, agradecer, né? Com certeza, Calbi. Eu que agradeço. O Marcos Gabriel, ele já é de casa, né? Foi, inclusive, nosso articulista durante um tempo. Realmente é amigo da direção da casa. Então, muito obrigado pela sua participação. E dizer que o Jornal do Comércio está de portas abertas. A gente quer esse objetivo de, na verdade, de utilizar, né, o nosso canal como um fórum, né, para que realmente os empresários, como você falou, manifestem sua voz, seja uma voz ativa na sociedade, né? E na verdade, busquem mostrar que a população não está aí de cabeça baixa para qualquer tipo de decisão que vai contra aí o próprio destino desejado, né? Que a gente quer, que a bandeira aqui do Jornal do Comércio é o desenvolvimento, é o trabalho livre, enfim, a livre iniciativa, é isso aí que a gente quer. Então, muito obrigado pela tua participação. E dizer que, Calbi, como o Gabriel falou, a gente vai fazer um Visão JCAM, né, com esse assunto aí, fazer um debate mais amplo, chamar outros convidados. Né? A gente tem uma live especial que a gente chama 4, 5 convidados para fazer aí um debate mais amplo, com mais tempo, e certamente você será um dos convidados. À disposição, agradeço mais uma vez, e só para aproveitar esse momento, dizer que o doutor Guilherme Luizio, juntamente com o doutor Felipe Dal, foram duas das pessoas mais íntegras, mais gentis, mais inteligentes e corteses que eu tive o prazer de conhecer e de conviver. Pessoas realmente maravilhosas. Vocês e Sócrates estão seguindo o legado do doutor Guilherme Aloísio. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo da Rede Amazônica, Quando eu vejo a rede amazônica fazer, infelizmente, o papel que a rede amazônica faz hoje, eu me lamento profundamente pelo um dos homens mais maravilhosos que eu tive o prazer de conhecer, que foi o Dr. Felipe Dal. Marcos Gabriel, mais uma vez, obrigado pela tua participação. E como o Fred disse, com certeza deverá ser chamado mais vezes aqui para a gente. Obrigado mais uma vez. E a gente agradece aí ao Marcos. Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos nós. Tá certo. E a gente agradece, então, Fred, aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, que ficaram conosco até agora, dando ar da sua grata satisfação, da sua audiência, prometendo voltar amanhã com mais um JC às 15, informação para quem decide. Esse foi o JCAM Talks de hoje. Agradecemos a sua audiência. Para mais conteúdo, acesse jcam.com.br e as redes sociais no J Comércio com 2 M's.